dia perfeito. Para na esquina e diz goodbye. Flutua como uma nuvem. Just really have a groovy. Fina flor. E disse você é o amor. E disse algo fim de dia. Era isso que eu sentia. E me falou dos seus romances. Que quando pensa em aprontar, ela vai e apronta antes. E eu realmente não creio que divina flor o cangalho esteja cheio. E me dizes que se dizes e que também vai se guardar para quando o carnaval chegar. Groovy.